que o amor é tão diferente. Eu inocente caí sem querer. Foi de repente, nem deu pra perceber. Eu acho que virei, meus pés saíram do chão. Eu posso até voar, segundo meu coração. Até me belisquei, será que é ilusão? O que eu senti não dá pra explicar ou cantar uma canção. Logo pensei.